Voo 972, vista para 2 mil pés, faz o chão 0, 1 no 6, reporte localizador, vista 0. 2 mil, é reportado localizador, 1972. Azul 6908, via Mari, desça para 3 no pé, ajuste 0 no meio. 15 no 6 para 5 no pé, o azul 6908. Para 3 mil, via Mari, 6908. Para 3 mil, confirma, 6908. Rio 9810 da presente BDEV. 9810 da presente BDEV, sim. 1-3 on the ground at 3-6 with the right hand taxi, maintaining my frequency by Alpha and Kilo 3.3. Okay, leaving right via Alpha and Kilo to Patcher 3713. Brother Jam 868. 868. Kilo 9810, chame Centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. 3325, alterna 251, 9810. Azul 6908, desça para 2000 pés, ajuste 1016, reporte localizador. 16.2000 pés, recuperei no localizador, pista 1060, 6908. Boa noite, Azul 4062, chega da mar e desça para o nível 050. Zerosa na vista, 1972. 1972, livre elétrico, chama pelo 1118-1095. 7972. Puca, Jamo depois de Bar, aciona 5415, controle 208. Zero. Aguardando 972. 415, controle 208. Correto, chama para acionar. Tá, Mara. Dois checkpoint autorizado, pouso, pista 10, vento, 180 graus, 122. Pouso autorizado, gol 972, solo opere 1211, senhor. É, afirma, 1211, mas vai manter a escuta após o pouso. Ok. Genero 6258, via Mari, desce para 2010, ajuste 1016, reporte localizador. Via Mari, autorizado para 3891, chega da Bonf, desce para quantos no pé, ajuste no zero, no meia. Justamente por depelo. Estabilizou, Azul 6908. Azul 6908, livre leste, chame torre 118, desce 195. Torre 1895, boa noite, 6908. 972 180 graus, 122, através da direita. 7972 Torre Salvador, boa noite. Azul 6908. Estamos a 6 milhas da pista. Sim, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardo, 6908. Sou 1868, chamo agora o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. É, entendido, 1245, 1685, 1868. Certo, bom, vou. Boa noite, obrigado. Coluna 972, solo aos 45, liga direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, posição 2, Romeu, na minha escuta. Pode pousar, 6908? Afirma, autorizado pouso 180 graus 129. Pouso autorizado no 6908. Oito no dois, está autorizado, senhor Itaca. Azul 4062, esse é para 2 mil pés, ajuste 1015, reporte localizador 610. Posicionamento, passaria 2222. Pátio 3, aguarde. 6908, solo aos 46. Livra a direita, táxi via Alfa, chamante daquilo na minha escuta. Direita, Alfa, chamante, daqui é uma escuta, azul. 6908. Confirmo, chamante da Índia, ok? Alfa, chamante da Índia. Alfa, que está Índia, 6908. Sinai 62, foi estabilizado no ILS. Sinai 6258, Libelé, Chimitorre 11895. 1868, Salvador. Oi, Salvador, muito boa noite. O Sinai 6258, estabilizado no ILS, capiteira no zero. 6258, livre pouso, pista no zero. Vento 180 graus, 109. Livre pouso, capiteira 10, Sinai 6258. Pode prosseguir o azul 6908, até André? Afirma, até a Juliette e chame antes da Juliette, viu? Tá, ah, então Juliette, chama 9 de 9. Ajuste do azul 4-0-3. Ajuste 1-0 no meia. Seu Juliette, azul 9-0-8. A gente mantém a posição 6908. Vai aguardar na Alfa, que eu queria, 6908. Do aluno 2098, pronto táxi, 2 horas e 40, 1-4, a bordo, seta Maceió. Nível direito até o ponto de espera, chama a torre 1895 para decolar. Direita, ponto de espera, torre 1895, 1098. Pessoal, tem alguma previsão para a carreira? Ok, a aeronave tinha parado, já parou, tá autorizado agora, chame táxi. Autorizado, gente. A 258, Solos 49, nível direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mandemos escuta. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette, Azul 6908, autorizado esquerda, portão 3. Esquerda, portão 3, 6908. Salvador 1098, pronto, ponte espera 90. Já 98 autorizado, alinhar e manter. Alinha e manter 1098. Salvador, bom dia, eu estou transmitindo de Golfo. Solicito autorização de reboque da ponte número 9 para a remota ONU 3. Noite, você 08505, acione a identificação, voe na proa do NTB Simbra, reporte para descida, procedimento ILS X-Ray, sessão 90. Passareiro 2228 com 57 no POAB, 5 horas de autonomia, alterna Salvador. Equilíbrio táxi à direita até o ponto de espera. E... correção, passareiro, liga o táxi, vai cruzar o pátio depois à direita na Índia, chama 1895 Torre quando pronto. Livre táxi via pátio, direita Índia, no ponto de espera 1895, passarela. 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador, pista 10. Calibrado, 10-2, via bola, 3-2, ainda é uma possível agora. Presidente, está livre, a Floyd Duna, desce para 2000 pés, reporte no localizador livre elétrico. Voadora 2000, graças a 3. Azul 4062, livre pouso, vento 180 graus, 109, pista no zero. Livre pouso, 4062. Avião 8053, controle 208. 08, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, igual 1098. Noite, igual 098, contato radar, será PUCA, subo para o 370. Direto PUCA 370, gol 098. vento para 062? Estou vendo 180 graus, 109. Boa noite, Gol 1172, vista para o nível 080, ruída presente na proa de Duna. 080, solicita voar Duna, Gol 1172. Voa Duna, vista para 80, então, tráfego 10 horas, 20 milhas, 070, rumo nordeste. 32288, o ponto espera pronto. Autorizado, né, Manteve? 4062, seu solo 57, direita, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atentando sinalização, mantém a escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, na sua escuta, azul, 4062. Capitão LS, Campa Vista, 3891. 3891, Oliver LS, chave torre 118.95. Livre 1895, nessa minha loja. Chave 18, livre decolar, 180 graus, 109. Livre decolagem do parceiro 2228. Boa noite, 3891, LS da 3891, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Guardo. Passarelo 2228, decola 58, controle 208. 208, chamará. Controle Salvador, passarelo 2228, decolou. Passarelo 2228, boa noite, contato radar, sai da árvore, suba o nível 180. Árvore 180, 2228. Salvador, eu sou o Sam Guilherme de Gosto, informando o time de reboque. Muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia. 0062 autorizado, entrada no pátio 3 e posição prevista 6 dúzia Lima. 6 dúzia Lima, previsto. Obrigado. Boa noite. 950 para você. Solicita a coordenação nível 990 para Recife. Já está coordenado, copia. Para cópia. Autorizado então, Recife 190 via Golf 677, recola da 10, curva esquerda, saída Conde, aciona 5421, controle 119 decimal, correção, controle 120 decimal 8. Autorizado, Salvador Recife, nível 190 via Golf 677, decola 10, curva esquerda, saída Conde, transporte 5421, controle 120 decimal 8, azul 9540. Está correto, chama para acionar na frequência torre 1895. Vai chamar para acionar na frequência da torre 118.95 ou 9540. 98, centro Recife, na frequência 125.45, alterna 12685. 2545-2085, é uma boa noite, obrigado. Passareto 2228, Prod Elétrica, está presente. Está presente, eleva 2228. Tá 3, 8, 9, 1. É, saiu, é o 2, ok? Pode ingressar à esquerda, portão 2. Portão 2. Série 8505, desça para 3000 pés, ajuste 1015. Visual, gol 1172. Gol 1172, Livre, chame torre 118, decimal 95. 895, gol 1172. Torre Salvador, boa noite, gol 1172. Interceptando o controlabilizador estabilizado. Ciente 1172, cheque trem já autorizado pouso, pista 10. Vento 180 graus, 129. Autorizado o pouso na 10, gol 972, informar ao trem. Ajuste 1015, reporte no localizador, Livre Leste, pista 10. No 72 no sala 02, livre direita 1219. Direita 1219, gol 1972. Salvador, boa noite, chegou 1972. Boa noite, 1972, prossegue via Alfa. Juliette vai pro 09 na parte principal. Alfa Juliette 09, chegou 1972. Passarelo 2228, chame agora o centro Recife na frequência 1228, alterna 135.3. 288-1355, chame lá, passarelo. Prevalência, chame torre 118.95. Salvador, boa noite, posto 0505. Posto 0505, muito boa noite, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. O 505 está em contato dos altos, em livre pouso, pista no zero, vento de 180 graus com 12 nós. 05, contra e baixa trama. 885 no solo 20, prossegue parte militar, vai estacionar a frequência livre. Azul 9540 para pushback acionamento. Livre, chame táxi 9540. Chamada para táxi 9540. 72, Lazul 9540 para o táxi com 3 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia e alterna Natal. Segue em frente, Índia Alfa, última prota da ponta espera. Em frente, Índia Alfa na ponta espera do 10, reportar a prota. 9540. Azul 9540, na ponte espera da 10, pronto. Autorizado a alinhar e decolar, pista na 0, Santa de 180 graus com 12 nós. Ingresso a linha decola da 10, 9540. Nove 540 decolou 32, controle no 208. Câmara 1208 ao 9540. Salvador, Azul 9540. Eu abri o contact, Clemente em level 190, com de departure. Climbing to 190, Conde departure, Azul 9540.